nossa gente. Quero mandar um abraço pra galera de São Paulo. Meu amigo Marcles, meu amigo Engenheiro Adalto. Ei, Baixão, sofrido. Adalto, você falou pra mim que não me amava mais. A nossa história de amor ficou para trás. Tudo foi um sonho, eu jamais quero acordar. Você magoou, você maltratou e agora quer voltar. Lembro dos nossos momentos, nosso ninho de amor. Você se declarava e agora tudo acabou. Tudo foi um sonho, eu jamais quero acordar. Você magoou, você maltratou e agora quer voltar. Volta pra quê? Se você não me ama, você só me engana, me enchendo de amor e prazer. Sei que é assim, é tudo mentira, é tudo demagogia, e agora quer voltar. Não posso negar, eu te amo, eu te chamo. Não posso negar, eu sonho com você toda noite. E do meu sonho não quero acordar. Só quero você, se você, você prometer, prometer e vai mudar. Só quero você, se você, você me prometer, prometer e vai voltar. Vai voltar pro nosso lar. Nicolas Batista, a explosão do Arrocha. Volta pra quê? Se você não me ama, você só me engana, me enchendo de amor e prazer. Sei que é assim, é tudo mentira, é tudo demagogia, e agora quer voltar. Não posso negar, eu te amo, eu te chamo. Não posso negar, eu sonho com você toda noite. E do meu sonho não quero acordar. Só quero você, se você, se você prometer, prometer e vai mudar. Só quero você, se você, se você me prometer, prometer e vai voltar pro nosso lar.